E o nosso tema hoje é gratidão pela vida. Nós estamos chegando no mês de dezembro e sempre vem à tona, para todos nós, um final de ciclo. Chega dezembro, nós estamos muitas vezes cansados fisicamente, mentalmente, emocionalmente, por tudo que aconteceu durante o ano, principalmente nos finais, nos últimos tempos, que acabam sobrecarregando mais. É sempre assim, porque também nós, pelas nossas atividades, nós nos auto-sobrecarregamos com diversas situações. Mas, nesse fechamento, a gente tem que fazer um exercício de olhar para trás. Olhar para trás, para o início do ano, e tentar ver tudo que transcorreu durante esse período. Quantas coisas aconteceram? Muitas vezes nós damos muito valor para as coisas negativas, para as coisas que nós consideramos negativas, né, individualmente falando, mas que são nada mais do que desafios. São desafios que são propostos para nós para ver como que a gente reage a eles. Do que é, a gente poderia dizer assim numa metáfora, do que nós somos feitos quando nós encontramos uma situação que requer de nós uma força maior, uma disciplina, um testemunho até. Do que eu sou feito? Será que no primeiro vento eu me abato ou eu vou continuar em frente? Falando isso, a gente lembra da palavra fé, porque tem muito a ver com tudo isso. Quando se fala nas situações que acontecem, a nossa fé é testada. Então, fé no que nós temos? A gente não pode acreditar que a vida é um mar de rosas. A encarnação no nosso planeta, no momento que a gente está passando, todos os livros nos falam sobre isso, é para testemunho mesmo, é para aprender, e muitas vezes na situação mais difícil, na situação mais difícil, que é aquela que exige uma mudança de nós, um algo diferente. É muito comum isso que eu vou dizer, mas às vezes precisa, o óbvio precisa ser dito, né? Se nós fazemos as coisas sempre da mesma forma, os resultados são sempre os mesmos. Alguns desses resultados, eles precisam ser diferentes. Porque nós estamos sentindo, na nossa individualidade, no nosso dia a dia, dificuldades de todos os âmbitos. E essas dificuldades, nós não podemos simplesmente esperar que elas se resolvam, que mudem, que Deus, por um passe de mágica, transforme a minha vida naquilo que eu quero que ela seja. Não é assim. A vida, ela é como ela é. O que muda, muitas vezes, é a nossa forma de perceber, de entender essa vida. Porque pontos positivos e pontos negativos são pontos de vista. A gente sabe disso porque, para alguns, as mesmas coisas eles encaram como boas e outras como nem tão boas. Mas, voltando à questão da gratidão, que é o que nós estamos nos propondo, a própria palavra gratidão, ela significa reconhecimento e aprendizado. Quando eu reconheço uma situação, eu me torno grato a ela. Eu agradeço a quem proporcionou aquela situação. A maioria das questões, elas vêm como bênção para nós. Eu gosto muito dos dias ensolarados, porque parece que eles inspiram que a gente tenha aquela força, que muitas vezes a gente fica meio sem vontade de fazer as coisas. Então, é um impulso que a gente tem para realizar, para levantar, para fazer, para acontecer, ou simplesmente para viver, que é o termo. Mas os dias que não são ensolarados, os dias nublados, os dias chuvosos, eles também merecem ser vividos. A gente não pode simplesmente escolher as coisas que nós gostamos e não participar das outras. Nós estaremos desperdiçando uma grande parte da nossa vida fazendo isso. Nós temos que aprender a perceber o que a gente pode tirar de proveito de cada situação. Ah, eu gosto de sol. Tá, mas tá chovendo, então Vamos aproveitar o que, que aquilo pode ser feito. Muitas vezes é simplesmente uma união familiar, porque nós temos que ficar às vezes guardados dentro de casa. Então a gente aproveita para estreitar os nossos relacionamentos, para melhorar as questões que nós temos dentro da nossa casa ou em outros ambientes que a gente está. Tem uma questão quando se fala de gratidão, que às vezes a gente só percebe as coisas quando elas não estão mais acontecendo. Então, quando chove, a gente lembra que tinha um dia bonito ontem. Quando faz frio, a gente lembra que ontem foi calor. Quando nós estamos sozinhos, nós lembramos que ontem nós estávamos com pessoas ao nosso lado. E muitas vezes a gente não dá a devida importância para cada uma dessas situações. Nós sabemos que viver é um verbo de ação. Ela requer postura, ela requer que nós estejamos agindo. É isso que dá significado para a nossa vida. É isso que, quando nós olhamos para trás, seja no decorrer de um ano ou de mais tempo, a gente perceba pontos executados. Ah, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa. Eu agreguei nessa minha caminhada pontos positivos. Porque esses pontos positivos, eles servem para nos, novamente, impulsionar. É o que nos move, nos dá a esperança, nos dá o desejo de continuar fazendo cada vez mais e melhor. E servem também como exemplo para todos aqueles que estão próximos de nós. Olhando por alto aqui, a gente sabe que muitos aqui são pais. E como pais, nós temos no mínimo que orientar os nossos filhos. E a gente não percebe, mas eles estão, como se tivessem antenas, eles estão pescando tudo que a gente faz. Quando nós nos colocamos no sentido inverso e lembramos dos nossos pais, e somos chamados a pensar nas atitudes deles, nós também conseguimos relacionar várias coisas positivas que eles fizeram e que serviram como esse exemplo para nós. Quando nós fazemos esse reconhecimento, nós estamos sendo gratos a eles. E o Espiritismo, ele nos ensina, através dessa, uma das leis, que é a lei de reencarnação, a grandiosidade dessa situação, desses exemplos que são para a nossa vida. Porque tem uma frase que a gente deveria, quando acorda, ler ela e ter ela todo dia, para ficar muitas vezes repetindo em todas as situações que vão ocorrendo durante o dia. A frase é curta, é: nada acontece por acaso. Quando nós sabemos disso e quando nós paramos para pensar sobre isso, a gente começa a entender um pouco ou aceitar um pouco essa mecânica que é a vida. Se nada acontece por acaso, aquelas pessoas que me acolheram quando eu nasci, foi por um motivo, por uma ligação que nós temos há muito tempo. As pessoas pelas quais, ao decorrer da minha vida, eu fui encontrando e que foram me dando a mão para me auxiliar nessa caminhada, porque a gente não faz nada sozinho, a gente é muito auxiliado e a gente não percebe. Também não foi por acaso esses auxílios. E mais uma vez, quando a gente começa a lembrar disso, vem o sentimento da gratidão. Porque a gente reconhece. Às vezes a gente olha e diz assim: bah, eu fiz tal coisa, eu venci em tal situação. Só que por trás desse eu existiu uma conjuntura muito grande de, podemos falar em fatores, mas são pessoas que auxiliaram para que nós tivéssemos a condição de superar uma situação, seja lá qual for ela, da nossa vida. Seja um vestibular, um casamento, qualquer coisa que a gente quiser pensar, nós temos por trás uma estrutura de pessoas que nos ampara e que nos serve de base nessas nossas caminhadas. Então, a gratidão pela vida é um ato, como eu disse e repeti, de reconhecimento e de entendimento de toda essa engrenagem que está ligada na vida, na nossa e na de outros. Eu falei muito na questão nós para fora, mas a gente tem que pensar também no sentido, de novo, inverso. O quanto nós estamos produzindo na vida dos outros, o quanto nós estamos auxiliando para que outros consigam as suas realizações, as suas transformações, os seus crescimentos, o quanto nós podemos fazer cada vez mais nesse sentido de auxílio, porque num desenho que a gente poderia dizer até metafórico, nas duas mãos que nós temos, uma nós somos puxados, mas a outra nós também podemos fazer o sentido de trazer alguém que está atrás de nós, auxiliar nesse processo, que é um processo contínuo e grandioso. É o processo da vida, é o processo que Jesus fala várias vezes no próprio Evangelho, né, de fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. Então, quando reconhecemos o bem que recebemos, o primeiro passo talvez seja de fazer também para alguém esse mesmo bem. Poder devolver aquilo de bom que foi feito para nós.